Hanımefendi Gözistar'da Otorizat Kursu'na 7.05.09.09 Barış Dorçu Metro'na 05.05 Konfirmize Şekal Şekal'ın bir programı Samaritana que é autorizado o acionamento, chame o 4 táxi. Autorizado, alinhar e decolapso de 1-0, o vento 060 graus, 08 mais. Decolado aos 2, 3, chame controle Salvador, 120, decimal 80. 3080, onde eu no 373. Controle Salvador, onde eu no 372. 1700 para o 370, Pucajama, Aracaju. Sou no 372, contato da decolagem, vou para o nível 370, via Pucajama. 370, poderia falar para o Pijama? Pijama, voo no 372? Ou Puka? Está autorizado, eu direto Pijama, ou voo no 372. Pijama 372, obrigado. Polícia autorizada, táxi, seu ponto de espera da OAS, tem informe pronto. Quem mais tem pistola 7, informe pronto para decolagem. Thank you. autorizado a linhagem de decolagem 1-0, vento 060 graus 1-0, mais a altitude altíssima 1-0. Deixa para 2.000 metros, 3 horas final do 1º metro. Brasil 5015, cancela as inscrições na posição de cabo. Número 323, bom dia, sua notificação, deixa eu ver aberto para 432, e a gente não aguarda no 5. Autorizado, direto bote. 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Completa final, última terça, salvador, 118, décima 9. Salo 50, liberta para a direita, Salo Salazena, 21, 29.